Olá, seja então bem-vindo ao ABC da Saúde, sempre em dose dupla, como nós costumamos dizer aqui na Boa Nova, às quartas-feiras e aos sábados, em dose dupla. E porquê? Porque a emissão, você, além de ouvir ao sábado depois do meio-dia, ouve também à quarta-feira em repetição. Também disponível na nossa página, radioboanova.com. Estão aí e clica no logotipo do programa, o ABC da Saúde, e aí tem as rubricas todas em podcast para ouvir quando quiser e fazer até o download. Para já, aquilo que nós vamos falar hoje vamos falar com a Lúcia Prata, é psicóloga, e traz-nos aqui assuntos que, de facto, hoje estão no nosso dia. E fala-se muito no nosso dia, e é preciso também perceber um pouco o que é isto e às vezes não dramatizar tanto como muitas vezes se faz. Vamos falar sobre a depressão. Lúcia, antes de mais, obrigado por estar aqui connosco e de facto nos trazer mais uma rubrica e um programa elucidativo, certamente para todos, num dia ou numa altura em que é um tema do dia, se assim se pode dizer, este da depressão. Falámos um pouco do que é isso, o que é a depressão, como é que se pode fazer, mas para já o que é. Uhum. A depressão, Lúcia, obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Hoje decidi trazer, de facto, este tema, em primeiro lugar, porque, de facto, a depressão é uma das principais causas de incapacidade e a segunda causa de perda de anos de vida saudável ou com qualidade de vida. E por isso penso que seja pertinente refletir um pouco acerca desta patologia. Portanto, as perdas consequentes desta patologia verificam-se quer ao nível social, quer ao nível pessoal, quer ao nível laboral, e são visíveis ao nível laboral, não é? Com a taxa de incidência de baixas médicas que temos, não é? Também é preocupante porque, de facto, o consumo de antidepressivos em Portugal é mais elevado do que a média daquilo que se verifica nos restantes países da Europa, quer para tratar a depressão, quer para tratar as perturbações de ansiedade. E, de facto, isto acho que é preocupante e carece de alguma reflexão, não só sobre os meios de diagnóstico, mas essencialmente sobre as formas de prevenção, de como prevenir este estado. Isto hoje, Lúcia, há alguma confusão no que é a depressão, não é? Hoje, aliás, falou aí de um ou do outro assunto interessante. Sim, sim. Hoje, às vezes, enfim, nem tudo nos corre bem no nosso dia-a-dia, não é? E às vezes temos a mania de dizer, ficar, enfim, mal dispostos, num estado um bocado mais complicado, e temos a ideia, ou muita gente tem a ideia, logo de dizer que é um estado depressivo, que é uma depressão. Às vezes não é isso, é preciso ver bem o que é a doença, não é? Pois, efetivamente, é cada vez mais importante distinguir aquilo que é um estado de tristeza, que esse acontece... primeiro diagnóstico é o principal, não é? Exatamente. Que acontece com qualquer ser humano, não é? E até é saudável que sinta, porque é sinal que a caixa das emoções está ainda ativa, funciona, não é? Está ativa. Mas, de facto, é pertinente cada vez mais distinguir um estado normal e natural de tristeza daquilo que é um quadro depressivo. De facto, a depressão é uma doença mental que se caracteriza essencialmente por uma tristeza mais marcada ou prolongada, seguida de uma perda de interesse por atividades habitualmente sentidas como agradáveis, e uma certa perda de energia ou cansaço mais fácil. Mas, de facto, a tristeza por si só não é uma condição para um diagnóstico de um estado depressivo, não é? Neste instante, Lúcia, aquilo que eu entendo, e deixo-me só referir isto, talvez seja oportuno, nem sempre se precisa, é o médico que se precisa, nesta altura, perdão, nem sempre é o médico que nós precisamos, é por isso é que esse diagnóstico e esse reconhecimento do que é de facto a depressão é importante, não é? Portanto, o doente não precisa só por sentir assim, necessita de um médico, tem que se perceber bem o que é que de facto é. Primordial, efetivamente, é fazer esta distinção. O que é um estado de tristeza mais marcado e prolongado daquilo que é um estado de tristeza que assalta a todos nós no nosso dia-a-dia, não é? Efetivamente, se esse estado de humor mais negativo se prolongar no tempo, deverá, sim senhor, recorrer em primeiro lugar a uma intervenção, uma intervenção mais especializada. Uhum. O percurso poderá começar por uma consulta no médico de família, não é? Uhum. Porque os médicos de família estão perfeitamente despertos para este tipo de patologia. Uhum. Aliás, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada quatro pessoas em todo o mundo sofre, ou sofreu, ou vai sofrer de depressão. Um em cada cinco utentes dos cuidados de saúde primários portugueses encontra-se deprimido em momento de consulta, e precisamente por isso, portanto, por estes dados e outros, não é? Que a investigação corrobora, a medicina familiar está muito esperta também para o diagnóstico e encaminhamento deste tipo de patologia. Esse poderá ser, digamos assim, o primeiro degrau, e o médico de família certamente fará um encaminhamento mais ajustado a cada situação ou à situação em particular, não é? Penso que mais à frente iremos falar de tratamento. Isso poderá... Precisamente vamos falar de alguns assuntos que eu acho que são, e como eu disse neste momento, são importantes e pertinentes falar. Porque este é o primeiro patamar, mas certamente o encaminhamento depois poderá passar também por outro tipo de apoio mais, uhum. mais especializado. Estamos aqui a falar de uma psicoterapia, muitas vezes, breve, uhum. até. Estas coisas às vezes, como a Lúcia também, e naturalmente neste programa iremos abordar isso, e a Lúcia irá abordar isso, às vezes, como eu queria dizer há pouco, nem sempre é um médico, às vezes é necessário haver alguém que nos ouça, alguém que nos saiba ouvir, não é? Aliás, eu falei, referi aqui, como sendo o primeiro patamar, ou o primeiro degrau, o médico de família, mas não descurando nunca a rede social de apoio, que é essencial nesta e noutra e em todas as outras situações da nossa vida, que muitas vezes passam, não passam propriamente por um problema, mas por uma simples preocupação, e sem dúvida essa rede social de suporte e de apoio é fundamental, e muitas vezes evita recorrer ao tal, neste caso, ao segundo degrau. Uhum. Não é? Às vezes nem mesmo as pessoas mais próximas, às vezes nem se apercebem, não é? Uhum. Que a pessoa de facto necessita talvez desse apoio. Também acontece. Também há muitas dessas situações em que de facto a rede social de apoio em muitas circunstâncias é inexistente, mas também noutras existe, e de facto há um conjunto de sinais, de sintomas, digamos assim, que acabam por passar um pouco despercebidos. Podemos falar desses tais sinais, desses sintomas. Desses tais sintomas, exatamente. Os sintomas mais comuns para o diagnóstico de um quadro de depressivo são, de facto, a tal alteração de humor e a tal tristeza mais marcada, como referi há bocadinho. Mas depois também há um conjunto de outros sintomas que deverão ser considerados, tais como, por exemplo, a modificação súbita do padrão do apetite, que poderá passar pela falta ou por excesso do apetite, as perturbações de sono, portanto, demasiada sonolência ou insónia, a fadiga, o cansaço, a perda de energia, os sentimentos de inutilidade, da falta de autoconfiança, de autoestima, sentimentos de culpa e algum sentimento até de incapacidade associado, o eu ver-me ao espelho diariamente e não gostar daquilo que vejo, alguma falta ou alteração de capacidade de concentração, capacidade de resolução de problemas, de tomada de decisão, isto é comum, alguma preocupação com o sentido da vida e às vezes um pensamento recorrente sobre a morte. Por isso não são raras as tentativas de suicídio associadas a este quadro. Portanto, no limite, um quadro depressivo poderá evoluir para uma dessas situações. Depois temos o desinteresse, a apatia, a tristeza, alterações mesmo no âmbito do desejo sexual também, a irritabilidade. Portanto, todo um conjunto de sintomas que deverão ser considerados. Não necessitam de estar todos presentes, não é? Pelo menos 5 terão que estar presentes durante, durante um período mínimo de 2 semanas, com caráter persistente, obviamente. Nem todos os casos são iguais, pois não? E os sintomas, não, pessoa para pessoa, o que é, pode ser manifestação numa pessoa, não pode resultar na outra, não é? Uhum. Portanto, os sintomas são muito diferentes, obviamente, de pessoa para pessoa, por isso é que também temos diferentes quadros depressivos. Sim, provavelmente hoje não vamos ter oportunidade. Mas vamos falar noutra altura, até porque este é um assunto interessante de se falar. Sim, e que desde sempre esteve muito presente na nossa sociedade e está cada vez mais, não é? Depois também o despoletar da crise acabou também por trazer ainda mais esta preocupação. Exatamente, não é? Quer dizer, não sei se é uma capa ou se foi uma capa, não é? Às vezes, em alguns casos, certamente. Sim. Mas estava então a dizer que a manifestação dos sintomas é diferente de pessoa para pessoa, e por isso também temos diagnósticos diferentes e até com um grau de gravidade diferente e que carecem de um acompanhamento também muito diferente. Precisamente. Não é? As tais causas de que a Lúcia há pouco estava a falar. Há muita causa, claro que o estado social hoje é problemático, não é? Em alguns casos, o estado económico também cria. As causas, de facto, diferem muito de pessoa para pessoa. Digamos que não há um padrão. Porém, é possível afirmar-se que há fatores que influenciam o aparecimento e até mesmo a permanência de episódios depressivos. Por exemplo, condições de vida adversas, tal como uma situação de divórcio, a perda de um ente querido, uma situação de desemprego, a incapacidade em lidar com determinadas situações ou em ultrapassar obstáculos, muitas vezes poderá ou pode conduzir a um estado depressivo. Determinar, obviamente, qual ou quais os fatores que desencadeiam ou que desencadearam a crise depressiva é bastante importante para, não só para o diagnóstico, mas também para o devido acompanhamento, ou seja, tratamento, não é? Algumas doenças podem provocar também o estado depressivo. Também. Algumas doenças podem provocar ou facilitar a ocorrência de alguns de episódios depressivos. A ou a evolução para uma depressão crónica, até para um estado depressivo crónico, que é aquele estado que mais nos preocupa. Exemplos dessas doenças, temos a situação das doenças cancerígenas, as dependências de substâncias como o álcool, entre outras. O mesmo também pode suceder com certos medicamentos, como essa será a competente mais médica, não é? Mas como os corticoides, alguns anti-hipertensivos, diversos medicamentos, alguma terapeuta de facto, hormonal, pode, é, alguma terapêutica hormonal que, portanto, que muitas vezes pode também desencadear esse estado. Depois deste estado, naturalmente, e depois de sabermos algumas das causas, que poderão ser, ao diagnosticar, não é? Que é a tal fase de se ver, a avaliação que é preciso ser feita, quer pelos técnicos, quer pelos psicólogos, quer pelos médicos, não é? Não há, neste caso, nenhum dos meios complementares de diagnóstico que diagnostiquem. Faça esse diagnóstico, é? Sim, como falámos há pouco, o primeiro patamar, de facto, poderá passar por uma consulta com o médico de família, e o médico de família fará o encaminhamento devido, que, seguindo o percurso normal, digamos assim, será o encaminhamento para um técnico de especialidade. Neste caso, quando o médico de família entende que é necessário uma psicoterapia de apoio, normalmente encaminha para o psicólogo, não é? E em termos de tratamento, de facto, as situações com resultados mais positivos e quando há essa possibilidade é o complemento entre a terapêutica medicamentosa, não é? E a psicoterapia, não é? Porque esta também é uma das situações em que há um conjunto, há um trabalho que se deve fazer a nível comportamental, a nível, às vezes, até da reeducação, da forma como cada um de nós pensa sobre a vida e sobre os desafios que a vida nos traz. O tratamento, Lúcia, pelo que entendo, não passa só por a medicação em si. O tratamento da depressão. Sim, sim. Passa por um acompanhamento passa diverso, por este, não é? Complemento, não é? O desejável, digamos assim, e quando o Sistema Nacional de Saúde permite. E funciona. E funciona, não é? É conseguir, de facto, uma aliança entre estas duas componentes, a medicamentosa e a psicoterapêutica, não é? E, aliás, também devo referir que em quadros mais ligeiros não necessita sequer de passar pela terapêutica medicamentosa, não é? É muito mais ajustado até um processo psicoterapêutico breve. Pois, porque muitas vezes associam as situações de momento ocasionais à pessoa e aí, de facto, muitas vezes resolve-se com o tal vir, com o tal psicólogo, que entende de outra maneira e não é preciso estar a tomar comprimidinho porque teve um problema, não é? E essa ainda é uma ideia que fica, não é? Quando se tem um problema, tem logo que se tomar um comprimido ou um calmante e às vezes não é assim, não é tão linear quanto isso, pois não, Lúcia? Pois, porque tem que se entender, com o comprimido, de facto, a dor entra em remissão total, mas os sintomas estão lá, não é? Os sintomas estão lá e, de facto, na depressão, tal como em muitas outras patologias, o essencial é reeducar essa mesma sintomatologia. Isso é que para isso, a psicoterapia, de facto, poderá ser um instrumento de trabalho fundamental e um complemento essencial ao acompanhamento médico, não é? Porque há um conjunto de comportamentos, até concretizando a reeducação da rotina de vida diária, não é? Porque há muito aquele conceito, e de facto, quase depressivo, é muito característico a pessoa de sentir necessidade de estar em casa, de estar encostada no seu canto, não é? E muitas vezes também é necessário até reeducar e fazer também aqui com a colaboração. Tem alguns ajustamentos e alterar o seu modo normal de vida. E alguns ajustamentos comportamentais, não é? Precisamente. E que passam muito pelo processo terapêutico. Estamos a falar da depressão, Lúcia, e isto está para mangas e certamente vamos voltar em próximos programas a falar disto, porque há aqui alguns assuntos interessantes, até que eu também, e certamente como quem nos ouve, querá saber, até porque, como disse hoje, qualquer coisa que acontece tem-se por hábito dizer que estamos logo num estado depressivo. O estado depressivo não acontece só a pessoas com 8 nem a pessoas com 88 anos. O estado depressivo pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer mesmo jovem, não é? Sim. Assim é como um idoso, isso não tem. Não tem idade para acontecer. Não. Nem é muito. Por isso é que falamos na depressão na infância, na adolescência, na idade adulta e na população idosa, que tem uma taxa de prevalência cada vez mais elevada também e com maior expressão. E nas crianças, Lúcia, pela sua experiência profissional, nas crianças tem notado que há um aumento mais deste estado ou não? É assim, se calhar, comparativamente a, se estivermos a falar no quadro talvez dos últimos 5 anos, sim. Nota-se sim. Mais, é? Sim. Aquela ideia. Se calhar a conjuntura também, efetivamente. Exato. Aquela ideia, isto é como eu digo, vamos ter que voltar a este tema noutra altura, Lúcia, porque acho que é interessante e há aqui pontos engraçados que todos nós certamente gostaríamos de esclarecer. Hoje os pais têm cada vez menos tempo aos filhos, também. É um problema para os filhos, não é? Porque lá está a falta do tal apoio e corrija-me se eu estou a dizer alguma barbaridade. Hoje vive-se muito à pressa, hoje o dia-a-dia dos pais, das pessoas, é vivido intensamente e às vezes esquecemos de pormenores que mais tarde poderemos ter o revés da medalha, não é? Exatamente, poderão ter outras consequências, outras não consequências. É? Esquecemos às vezes de educar as emoções, não é? E o prevenir um estado depressivo passa muito por aí, o educar as emoções. O saber lidar com o não, o saber lidar com os fatores adversos. que estão presentes desde a primeira infância até, até ao final da vida, não é? E eu penso que também o aumento até do estado depressivo ou dos estados depressivos está diretamente relacionado com esta dificuldade que a sociedade em geral tem em lidar com aquilo que é menos positivo na vida. E é precisamente nos dias de hoje que temos mais... Com as adversidades, com as adversidades. E isto de facto é um trabalho que felizmente está cada vez mais a ser realizado nas escolas, não é? Quando há técnicos disponíveis para o fazer, mas os próprios professores acabam por ter muito, muito presente esta componente até nos currículos, não é? O educar as emoções, não é? O trabalhar a simples resolução de um conjunto de estratégias de resolução de problemas, não é? Uhum. Tenho um problema, como é que faço? Portanto, alternativas, os prós e a análise dos prós e contras de cada uma das alternativas, o que é melhor para mim, falou para os outros. Precisamente, falou ali no caso da ligação e eu perguntava se tem existido ou se existe essa ligação, por exemplo, no reconhecimento, portanto, nas escolas, uhum. essa atenção na ligação que fazem com alguns profissionais. Isso acontece nos dias de hoje, nas crianças, porque se é aí que de facto se começam a ver alguns distúrbios ou não, sendo como primeira referência, eles depois encaminham, têm esse feedback de que de facto isso acontece, as escolas atentas. Sim, sim, as escolas estão cada vez mais atentas para porque há muitas escolas já que têm psicólogos, não é? Sim, sim, sim. Felizmente, não em número suficiente, não é? Muito aquém do que seria desejável, já. Não é? Aliás, comparativamente com qualquer outro país europeu, estamos na cauda também, no que diz respeito a esse tipo de apoio, aliás. Mas, como já tive a oportunidade aqui de referir noutras ocasiões, a saúde mental acaba por ser o parente pobre. Precisamente. Não só do Sistema Nacional de Saúde, mas também até mesmo da educação, não é? Porque temos um rácio mínimo de psicólogo por utente, não é? E de facto é impossível, isto no contexto, reportando ao contexto escolar, é impossível dar resposta às solicitações. Lúcia, nós certamente, como eu disse, vamos voltar a este programa, até porque já temos algum tempo sobre este programa, mas era um tema que nos dava aqui pano para mangas. Sim. Alguma referência mais, em especial, hoje, sobre a depressão? Ou não? Se não fazíamos, e também lançava o réptil, naturalmente, à Lúcia, se na próxima edição poderíamos fazer a continuação de sobre a depressão, com mais alguns assuntos que de facto aqui não foram referidos, mas que penso que são interessantes, até nas ligações que há entre as próprias instituições, como há pouco estávamos a falar, entre os próprios técnicos, que se procura hoje já muitos próprios técnicos, ou que se ainda há a ideia do psicólogo, não, eu não vou ao psicólogo porque tenho medo que me dêem algum nome assim menos. Hoje, felizmente, essa ideia está completamente esbatida. Agora, de facto, temos um problema que é a escassez de recursos que efetivamente são necessários para fazer face às solicitações. E não é pela inexistência de técnicos, porque... Existem. A taxa de desemprego nesta área é elevadíssima, não é? Aliás, está no top. Está dentro das profissões com maior taxa, de facto, de desemprego e de facto, isso é outro lamento que a classe faz. Sobre a não colocação e a necessidade. Bem, até lá, continuem a gerir as emoções difíceis com alguma facilidade. É isso que se tenta. Lúcia, nós então ficamos para o próximo programa para falar ainda sobre depressão e de facto noutros contextos e sobre outros assuntos que este programa não foi, neste programa não foi falado. Já sabe, aos sábados de manhã, depois do meio-dia e às quartas-feiras. Lúcia, eu tenho a agradecer, de facto, estar aqui, disponibilizar-se para falarmos hoje sobre este assunto que há uns tempos atrás era capaz de ser tabu e que hoje já se fala mais abertamente e que já muita gente procura como ajuda e auxílio, enfim, para o seu dia-a-dia, que nesta vida tão complicada que nós vivemos, não é? Temos que descomplicar, não podemos ser complicómetros. Lúcia, obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado por estar aqui. Ficámos então com este ABC da Saúde de hoje, com Lúcia Prata, psicóloga, a falar de um assunto que é atual, a depressão, e que iremos voltar em próximas edições. Para si que esteve connosco, continuação de um excelente dia. Fique bem, um abraço, até à próxima.